Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos Rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nádia do Couto Vale. Alô, amigo ouvinte, está entrando no ar mais uma edição do seu programa Novos Rumos de Informação, Cultura e Prestação de Serviços pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, operando na frequência de 1400 AM. Você, amigo ouvinte, já sabe, o telefone 3386-1400 está à sua disposição para você fazer as perguntas para o nosso convidado de hoje. Ele está aqui no estúdio, veio fazer presencialmente o Novos Rumos. Nós agradecemos demais a sua presença aqui. Ainda não disse o nome dele, a nossa equipe está a postos para você, amigo ouvinte, usar o nosso telefone de sempre para fazer perguntas ao nosso convidado. Você sabe, temos sempre um tema especial e um convidado especial e especialista no tema. Temos hoje o nosso querido professor Adílio Jorge Marques, que está aqui conosco e que vai falar sobre os druidas. A formação do professor Adílio, você vai conferir isso ao longo da nossa conversa, é muito interessante. Ele é professor de física, é professor de história da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, é pesquisador de história das religiões e de teoria da história. E tem um blog, se você quiser visitar o professor Adílio Jorge, é de textos e contextos, www.adiliojorge.blogspot.com. E por falar nisso, você pode também interagir conosco pela Rádio Rio de Janeiro, www.radioriodejaneiro.am.br. Professor Adílio Jorge Marques, muito obrigada por você estar aqui conosco, aceitando o nosso convite e trazendo aqui as informações preciosas, nós sabemos, sobre o tema de que vamos tratar. Muito obrigada, Adílio. Nada, boa tarde. Eu que agradeço o convite e espero poder colaborar falando um pouquinho sobre os druidas, o druidismo e também um pouquinho da relação com o espiritismo. Isso, que é exato. Muito interessante. É muito interessante, né? Professor Adílio, quem foram os druidas? Quem são os druidas? Eles andam ainda por aí? Porque muitas pessoas acham que os druidas aconteceram e desapareceram. Certo. Mas parece que eles andam por aí ainda, não é ainda isso? Ainda andam entre por nós. Onde eles andavam? Por onde eles andam hoje? E qual a relação deles com a natureza, com a sociedade? Amigo ouvinte, nós vamos conversar sobre tudo isto. Vamos lá, Adílio. Bem, os druidas, eles eram sacerdotes das antigas terras das Gaias, onde hoje está o país França, uhum. E também do norte da Europa, né? A Grã-Bretanha, onde a gente conhece hoje. E eram sacerdotes ligados essencialmente ao culto da natureza, né? Existe uma pesquisa histórica hoje, dentro do ramo da história das religiões e mesmo da história da Península Ibérica, do norte da Europa, de tentar resgatar a história do povo celta, dos quais os druidas eram sacerdotes e orientadores espirituais e orientadores de guerreiros, para que se consiga trazer à luz, né, questões materiais e possam, uhum. A luz da arqueologia, da história, se provar mais como é que eles atuavam. Porque a invasão do Império Romano, especialmente Júlio César, nos legou, através de seus escritos, a relação da dominação dos romanos sobre os celtas. Praticamente aquela estrutura original dos sacerdotes que eram relacionados com a natureza, orientadores jurídicos, orientadores espirituais, uhum. Orientadores dos guerreiros celtas, né, que protegiam a sua cultura contra vários outros povos, uhum. Do norte da Europa. Essa tradição que era e ainda é, em certa parte, eminentemente oral, eles não trabalhavam muito com a questão escrita, uhum. A transmissão oral era a prevalência, num processo de estudo. Mas não era uma cultura muito ágrafa, não, né? Sem escrita. Não, existia grafia, escrita, né? Chamada a escrita Ogã, uhum. Né? Que inclusive a gente já sabe hoje, através de algumas pesquisas, que há uma relação com a escrita de povos e de culturas na África, inclusive ao culto de Ogum, inclusive. Ou seja, nós temos... Na África ou na Ogum? Ogum é cultuado na África. Na África, exato. Uhum. E a escrita, que não é a rúnica dos vikings, mas sim a ogânica, ou ogã, né, era uma escrita onde a gente tinha vogais e consoantes, com traços e pontos, que normalmente eram grafados em pedras. E essas pedras existem até hoje. E são esses vestígios arqueológicos, eu estava mencionando antes, que estão sendo levantados para tentar levantar a cultura dos druidas. Dos druidas, e com isso, não só a cultura material, tentar também fazer uma inferência com a atual cultura da Europa, a cultura oral, e assim... Como sendo uma espécie de herdeira desses valores. Exatamente. Que aí chegamos aos dias de hoje. Essa cultura oral chegou, que foi a sua pergunta, né? Dos tempos antigos. Quando eu falo tempos antigos, o druidismo é mais ou menos caracterizado, porque não há uma precisão histórica, entre o século 2 a.C. e 2 depois de Cristo. Antes disso, Adílio, para nós arrumarmos assim melhor a nossa conversa, você fez aí uma referência aos celtas. Certo. Os celtas eram uma tribo que desceu com outras tribos, não é isso? Lá do norte da Europa. Exato. E eles vieram para ocupar ali o que hoje é a Inglaterra, aquela área ali, França e tudo. Península Ibérica. Península Ibérica. Então, fale um pouquinho dessas tribos, porque elas brigavam um pouco, não é isso? Isso. Os celtas, existe uma discussão ainda se elas desceram pelo norte ou se elas partiram da Europa Central se espalhando pela Europa e aí, no caso, subindo para a Grã-Bretanha, o norte da Europa. E um povo com características muito próprias que... Para aqueles que estudam os celtas, é muito claro que é de uma riqueza, uma cultura tão rica quanto a grega, por exemplo, e a romana. Daquelas tribos, os celtas eram a tribo mais rica do ponto de vista cultural e tal. E justamente, daquelas tribos desse período que eu mencionei... Que eram os anglos, os saxões, os jutos, Os pictos, que também migraram para a Península Ibérica. E por isso a gente tem ali, por exemplo, Portugal. A gente fala muito do Brasil como um país muito miscigenado, mas Portugal também é tão miscigenado quanto nós, só que numa época muito anterior, né? Então, até a invasão romana, como eu estava dizendo antes, né? Os lusitanos, e foram compostos por essa miscigenação, né, de tribos que foram para o local onde a gente chama Portugal hoje, a Península Ibérica. Os lusitanos são uma síntese, não é isso? Alguns, racial, alguns isso? antropólogos, alguns historiadores consideram os lusitanos, né, uma tribo, inclusive, foi, digamos assim, resistente à invasão romana, né? E daí também o nome dos heróis lusitanos e o povo lusitano até hoje, uma síntese de uma miscigenação desses povos que nós citamos aqui, que migraram do centro da Europa e alguns do norte da Europa, fazendo aquele caldo cultural. E se estabeleceram ali na Península Ibérica. O que hoje é França, é Inglaterra, também por fora ali, né? É onde é a França. E, obviamente, com o passar do tempo, até o início da era cristã, com o Império Romano se expandindo cada vez mais, né, essa miscigenação ela foi não só antropológica, né, genética, ela foi mudando e se espalhando pelo continente e muito provavelmente migrando também para o continente africano, por isso que eu mencionei a questão do Ogã, da escrita, porque existem reminiscências de trocas culturais arqueológicas sobre isso. E também, de uma certa maneira, começou um processo de aculturação, porque já no século IV chega o cristianismo. E o cristianismo ele vai chegar à Irlanda, à Grã-Bretanha, como a gente chama hoje, com uma certa força. Uhum. Né? A gente vai ter a história de São Patrício, por exemplo, Colombino e etc. E aí, o druidismo, como a gente conhecia antes, ele praticamente é extinto. Porque para uma tradição oral, o choque cultural é algo muito, assim, muito marcante. Né? Então o cristianismo, talvez mais do que a atuação de Júlio César, né, quando invadiu as Gaias, como eu disse, a região da França hoje, o impacto do cristianismo tem sido ainda maior. Né? Bem, como os druidas foram praticamente extintos, assim a história coloca, né, o que que houve? O que aconteceu em tudo, onde foi lugar, como, por exemplo, nossos escravos aqui no Brasil? Um sincretismo, a gente chama hoje de uma ressignificação, né, das religiões, e aqueles antigos povos começaram a se misturar e a fazer um sincretismo entre as antigas tradições orais dos druidas, dos celtas, e já não existiam mais enquanto uma tribo independente, já era uma mistura de povos, como a gente colocou antes, com a nova religião que se instituía. Quando os celtas desceram e chegaram ali onde estavam os druidas tinham que configuração? Bom, os druidas até hoje eles se dividem basicamente em algumas classes internas sacerdotais. A tradição oral mantém que o estudo para que algum simpatizante hoje, não necessariamente um celta, né, mas alguém que pratique a arte da natureza, do convívio com a natureza, que vale a pena a gente destacar mais, do druidismo, seja um processo de 20 anos mais ou menos. E dentro desse processo, essas classes se dividem mais ou menos como o aprendiz, chama marcassim no termo gaulês, e depois discípulo, e são tempos de estudo, e nessa classe de discípulo, ele pode tomar duas vertentes. Um nome muito conhecido é a vertente dos bardos, que são os famosos trovadores, contadores de história, um nome muito comum ainda hoje, ou dos vates ou ovates. Né? Os bardos trabalhando mais com a questão de se perpetuar oralmente as histórias, os contos, os mitos, a parte inclusive da astronomia, que eles eram muito estudiosos da parte da astronomia, e os vates ou ovates trabalhando a parte da natureza, da medicina, da adivinhação. Bom, e depois também, de discípulo, ele seguindo uma linha ou outra, ele vai ser bardo ou ovate. Algumas tradições dessa passão de bardo ou ovate vai direto para druida, ou druida, a pronúncia ambas nós as dizemos, nós costumamos dizer como espíritas, druidas. Druidas. Mas existem as duas... As duas formas de mencionar. É, druidas, porque existia um acento no U antigamente, e hoje foi retirado. Então a gente fala druidas ou druidas. Uhum. E depois, também existe entre bardo e ovate e druida, em algumas classes, uma escala chamada eubage. Seria uma classe intermediária entre o bardo ou o ovate e o druida. Então essa formação toda de várias classes é uma formação que leva décadas, pelo menos duas décadas, ainda hoje, né? Porque como a gente estava dizendo no começo, essa tradição oral se miscigenou ao cristianismo e continuou de forma oral passando pelos povos da Europa e sobrevive até hoje nas tradições folclóricas e nacionais da França, Inglaterra, Irlanda, Portugal, Espanha, inclusive no Brasil. Nós temos tradições druídicas no Brasil. Sim. Então, de que sobreviviam eles? Os druidas? Bom, os druidas eles tinham uma relação... Tinham comércio, não? Com a natureza. Então, os druidas eles eram sacerdotes. Né? Como estavam dentro de uma sociedade, a sociedade tem as suas, vamos chamar assim, divisões. Né? Porque castas é um termo que alguns enganos, conceitos, exato, né? Alguns conceitos preconceituosos. Então, haviam divisões como qualquer sociedade. Então você tem a classe dos guerreiros, dos comerciantes, você tinha uma participação muito forte das mães, das mulheres, não era uma classe matriarcal, porém as mulheres tinham, dividiam o poder, uma influência expressiva ali dentro, uma classe religiosa, os druidas, né? E assim se dividia a sociedade. Então havia um comércio interno e com algumas tribos que eram descendentes ou subtribos espalhadas naqueles continentes, né? ou seja, na África, ou mesmo no norte da Europa, ou no centro da Europa, em vários lugares. E essa parte comercial acontecia como qualquer outra tribo. Uhum. Troca, escambo, né? A parte da relação com outras tribos é que era um pouco, digamos assim, conflituosa, né? Os celtas e aqueles povos que nós citamos normalmente viviam em disputando território. Né? E era uma dominação, porque ou era uma dominação por território, ou era uma dominação pelo Deus que prevaleceria como o mais poderoso. Né? De uma certa maneira, foi o que aconteceu também na relação com o cristianismo moderno. Fale sobre o druidismo. Esse panteão aí dos deuses a que você se referiu. Você disse o Deus que prevaleceria. Os druidas, a grande deusa é a natureza. Não existia um templo, uma igreja, um lugar fechado. Todos os rituais eram realizados em céu aberto, assim como são até hoje, principalmente perto de carvalhos, porque druida quer dizer o espírito do carvalho ou a consciência do carvalho. O nome, a designação é essa. Depende mais ou menos da tradução. E druidismo é a religião dos druidas. Ou seja, aqueles que se relacionam à natureza através dos preceitos dos druidas. Bom, existiam vários deuses, vamos chamar assim, que se relacionavam com aspectos da natureza, as energias da natureza. Não são os espíritos dos ancestrais. Isso é outra coisa. Os espíritos dos mortos, dos parentes, dos ancestrais, eram a classe dos reverenciados como os espíritos. E existia a classe dos elementais da natureza e o deus do sol, Belenos, né, a deusa Gaia, Terra, a gente conhece até hoje, né, o deus guerreiro, como existe, por exemplo, os romanos têm Marte, por exemplo, existe o deus guerreiro, e vários deuses que eram características, com nomes gauleses, da natureza. Então, dos mares, dos lagos, água doce, água salgada, das terras altas, das terras baixas. Isso é mais ou menos o que faz o candomblé. Sim. Tem uma relação com... Existe uma relação ideológica nesse sentido, por isso que no começo eu levantei essa pedra assim, né? Porque algo que pode ser retomado. Porque existem muitos pontos, né, de confluência entre o modo de pensar dos celtas druidas, né, desse tipo de religiosidade, não só com a nossa civilização, como a gente conhece na Europa, né, ocidental, que veio aqui para o Brasil, mas, e no caso também com o espiritismo bastante, via Kardec, mas com as religiões afro. A começar, por exemplo, por Ogum, né, que esse deus que se relaciona com a terra, com o ferro era o principal elemento dos celtas. Com o ferro, eles faziam as armas, eles se relacionavam com a terra, a mãe, eles se relacionavam... Para fazer ferramentas e tudo, tudo, né? Fazer ferramentas, eles faziam suas construções. Então, há uma relação direta, né, com... E isso também, de uma certa maneira, influenciou aquele sincretismo, um deus Marte, dos romanos, que tem uma relação com o ferro, né? Então, esses elementos todos estão presentes ali nessa divisão, e levando a uma, digamos assim, ao entendimento da natureza como praticamente tripartido, em três partes. Seria o Deus, o Criador, ele chamava de Kyogan, em gaulês, a gente chama assim. Né? Você tem o circo de Ginnuit, os espíritos já não reencarnam, que já estão desenvolvidos, orientadores da humanidade. E a Bred, o círculo de Abred, que são o círculo das transmigrações, né? Dentro desse pensamento, a gente vai identificar ainda, dentro da sua pergunta, essa relação com o candomblé, com a África, que é muito parecido com essa questão da transmigração das almas. Porque para o druida, a religiosidade era calcada na imortalidade da alma, de que não existia um castigo perene, de que os espíritos reencarnavam, né, de que você tinha seres superiores que guiavam a humanidade, como eu falei antes. Havia um criador, e esse criador, a partir dele, que ele é o todo, a partir dele produziu Anoim, que é o nada, e desse nada começam a surgir, ou seja, há uma separação, né, como o Big Bang faz na física, né, há um ponto de singularidade e há uma explosão. Dali, já aparentemente um ponto, um nada, sai tudo, todo o universo que nós conhecemos. Para os druidas é a mesma coisa. De Kyogan, de Deus, sai um ponto que é o abismo, e daí sai toda a natureza, os espíritos. E essa evolução espiritual, ela começa no reino mineral e vai passando pelos reinos da natureza. Que é exatamente o que a doutrina espírita... É, por isso que eu já estou entrando aos pouquinhos. Vegetal, animal, né, e eles reverenciavam, tinham respeito... Mineral, não é? Porque eles também adoravam a pedra, não é isso? Exatamente. Mineral, vegetal... Ominal, até chegar aos espíritos muito evoluídos que não precisariam reencarnar. Os espíritos, como nós, né, e como os guerreiros ancestrais, como eu falei antes, reverenciados pelos familiares, pelos guerreiros, em várias festividades, ficavam no círculo de Abred quando já no reino Ominal. Né? Mas existe um profundo respeito, e por isso todos os rituais eram feitos, e são feitos, na natureza, porque... A árvore, o carvalho, dá o nome druida, é um irmão, tanto quanto Por exemplo, o cavalo, que era para eles o animal mais reverenciado e mais importante, tanto quanto o irmão de sangue, vamos dizer assim, Ominal, né? Então, por exemplo, o cavalo, que é um símbolo daqueles povos, ele era importantíssimo como não só um símbolo de respeito a uma outra forma de vida, mas também por tudo que ele trazia para o progresso daquela tribo ou daquele povo. Porque com o cavalo... Pela força do trabalho, né? Ele trabalhava, ele podia arar também, né? No lugar do boi, que a gente conhece, e guerreava. A vida do guerreiro dependia do cavalo. E isso a gente vai verificar, resgatado lá, aqui, nas cruzadas, na nossa Idade Média, já entre o século XI e XIII, né? Quando Bernard Clairvaux, um abade cisterciense, vai fazer a regra dos cavaleiros templários e, segundo algumas tradições orais da Europa, influenciado pela teoria e pela filosofia do druidismo, e vai, de novo, colocar dois cavaleiros sobre um cavalo para mostrar a relação do homem cavaleiro, do monge guerreiro com a natureza, mas aí não um, dois, porque ali você sempre vai depender do corpo e espírito. E o terceiro, né, é o cavalo. E por isso que toda... Uma tríade. É uma tríade. E toda a filosofia oral é baseada numa tríade dos druidas. É o que a gente chama de tríade mesmo. E são as tríades. São frases, palavras, muito curtas. São palavras encantatórias? Não. Não? Seriam palavras que manteriam, através dos os bardos mantinham, como se fossem pequenos versos, pequenas frases... para deixar na memória, no subconsciente, a tradição do povo e a tradição dos druidas. Quer dizer, como preservação, não é isso? Deles, não é como isso? Preservação da tradição. Deles. Por exemplo, o símbolo normalmente são ondas. O símbolo que a gente encontra são três ondinhas unidas, chamado de tripartre ou tripartite. São ondinhas e se enroscam em círculos, fazendo três ondinhas... em três pontas. Amigo ouvinte, eu estou pedindo aqui ao professor Adílio, que está nos dando esta maravilhosa aula, para ele desenhar aqui para mim. Eu vou tentar descrever para você como é que são essas três ondinhas. Como se fosse um trevo. Ah, por isso que sim. A gente tem o trevo, não é o trevo de três folhas, né? Como se cada folha representasse pai, filho e o Espírito Santo, que a gente chama Santo. Hoje, mas na verdade é o pai, sim. A mãe e o filho. A tese, a antítese, a síntese. Isso, como se fosse assim, eu quero agora passar isso para o ouvinte. Isso. Como se fosse um arame que você vai enroscando isso. Assim. Uhum. E exatamente. Você coloca os três arames unidos, não é isso? Isso, exatamente. Mais ou menos. Entendeu, ouvinte? Pois seria... Você pode fazer perguntas aqui, como eu estou fazendo aqui, todas as perguntas, viu? Ô, amigo ouvinte, mas é que nós estamos tão atentos e são tantas informações novas que nós outra vez agradecemos ao professor Adílio, que nós vamos ouvindo, né, com toda a atenção. Eu não quero falar demais, mas na verdade é uma história muito... O druidismo, apesar de pouco conhecido aqui no Brasil, é uma história muito complexa extremamente e rica, muito né? Rica. Extremamente então, rica. Eu vou tentando sintetizar ao máximo. Então, mas o símbolo do druidismo, e representa sempre uma trindade, né? Isso já lembrando, é uma tradição pré-cristã, né? Representada de várias formas, né? Como a gente pode verificar aqui, estou mostrando para a nossa irmã Nádia. Existem pessoas que usam um pingente, né? Triângulos com ondas ou isso. Com semi-arcos, né? São inspirações. Na verdade é o seguinte, a energia ela gira sempre, né? Então nada no universo é parado, é estático, está sempre em movimento, e eles já sabiam disso. Né? Então eles representavam sempre como três ondas unidas, como se fossem três espirais, né? Três bolinhas, e formam três pontos, mas cada ponto é uma espiral. E é o que deu origem aos labirintos das catedrais da Idade Média. Da Idade Média. Se a gente for olhar, por exemplo, Chartres, né? Existe um labirinto embaixo no piso, né? Embaixo dos bancos. Esses labirintos, que são o símbolo da busca espiritual, da iniciação, isso já começa lá atrás. Com os druidas. Sim, com os druidas. Que, né? Maravilha. Que a energia ela pode gerar sempre, né, no sentido de evolução e também, né, de involução. Mas aí o que eu gostaria de citar era o seguinte: o Leon Denis, né, do Centro Espírita Leon Denis, Inspiração, é considerado. Que é o filósofo poeta da doutrina espírita. Considerado um druida do século XX, século XIX e XX. Um druida moderno. Um druida moderno. É, até onde eu pesquisei, teve profundas relações com essa tradição, né, popular, oral, do país, da França, né, atual. E ele coloca num livro que eu acho muito interessante, que eles vendem, eu adquiri há alguns anos, eu acredito que ainda seja possível adquirir, O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, do próprio Leon Denis, era vendido no centro Leon Denis. Ele explica justamente o que são essas tríades. Por que que os druidas, né, que marcaram tanto o espiritismo, trabalham com as tríades, e muitas das religiões ocidentais trabalham com também três, né? Pai, uma falei pai, mãe, filho. E na verdade, a natureza é assim: você pega duas polaridades e dá uma terceira, uma manifestação. Que é uma síntese das duas, né, polaridades anteriores. Que maravilha! E então, assim, ele vai explicar para quem quiser conhecer como é que essas tríades funcionam. E são em números variados. Existem tradições druídicas com 81 tríades, outras com 90 e poucas tríades, outras com 79, porque existem várias famílias célticas na Europa, várias ordens druídicas, como a gente chama pós-cristianismo. Na verdade, ela se tornou uma coisa mais fechada, o druidismo se tornou uma coisa mais esotérica, mais fechada, porque enquanto religião não dava para competir com a religião institucional, que era o cristianismo. Então, a gente encontra, por exemplo, tríades que falam, né, sobre, por exemplo, as três coisas que não se pode executar a não ser pela justiça de Deus: todo sofrer em abrede, que é o círculo das reencarnações, porque sem isso não se pode adquirir uma ciência completa de alguma coisa; obter uma parte do amor de Deus e ser bem sucedido pelo poder de Deus no cumprimento do que é mais justo e misericordioso. Ou seja, lendo uma tríade, a gente não consegue diferenciar se é a doutrina espírita, Vita, se é uma tradição milenar. É. Entendeu? Que maravilha. Então, isso. Eu recomendo esse livro, que tem... Que se chama... O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, de Leon Denis, onde ele faz uma síntese de várias e várias tríades, que, como eu disse, são frases mnemônicas e vão gravar no subconsciente do estudante a relação de toda a natureza. Eles vão falar de Deus, da natureza, dos espíritos, dos ancestrais, de tudo. De tudo. É, amigo ouvinte, você está adorando, não é isso? Quem está adorando também é a Regina do Engenho Novo. Abraço para você, Regina. O programa está ótimo. Estou estudando sobre esse assunto no Leon Denis. Estou me deliciando. Regina, eu também. Nós também, né, amigos ouvintes? A Dalva de Padre Miguel, um abraço para você também. Estou amando a aula de história. E eu também. A Rádio Rio de Janeiro é só educação. É verdade. Abraços. Nós agradecemos. Nós agradecemos. E retribuímos. Uma honra. Expedito, como é que vai você, Expedito? Um abraço para você aí, um bom sucesso. Kardec foi um druida, indaga aqui o Expedito, o Adílio. E os ciganos, como é que ficam na história dos druidas? Existe alguma relação entre isso? Bom, eu vou começar pela segunda parte, que eu acho que é mais rápido, né? Existem algumas tradições, existem as ordens druídicas hoje, né, como tem no Brasil, e existem algumas tradições que são remanescentes, como alguns consideram que a Wicca, que é uma forma de estudo mais diferente do druidismo, e algumas famílias ciganas teriam sido oriundas, né, onde se espalhou... Dessa expansão, foi um espalhamento pós-cristianismo, né, principalmente a partir do 4º século depois de Cristo, tá bom? Agora, quanto a Kardec, é algo que merece Expedito, você fica aí, porque daqui a pouco o professor Adílio vai dar uma aula também sobre essa relação e os fundamentos, digamos, druídicos, aqui presentes no nosso, na história, na personalidade, nos valores do nosso amado codificador Allan Kardec. Amigo ouvinte, você está se deliciando e eu também. Nós vamos para o nosso breve intervalo, como sempre, mas você fique aí, porque ainda há muito mais coisas muito interessantes que o professor Adílio Jorge Marques, nosso convidado especial desta tarde, para conversar conosco e ensinar a todos nós muitas coisas sobre os druidas. Até já, fique conosco. Continue participando. Está no ar. Novos Rumos. Voltamos a apresentar Novos Rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nádia do Couto Vale. Amigo ouvinte, nós estamos de volta do nosso breve intervalo, como sempre, animadíssimos aqui com a aula que nós estamos tendo com o professor Adílio Jorge Marques, sobre os druidas. Sabe que ele é físico, amigo ouvinte, mas ele é professor de história da UERJ, é pesquisador de história das religiões e de teoria da história. E tem um blog, www.adiliojorge.blogspot.com.br. E você pode conversar conosco, se quiser, pela www.radioriodejaneiro.am.br. Tarcísio aí, Piedade, um abraço para você. Ele diz ao Adílio, o programa está muito interessante, sou apaixonado pelo tema. Parabéns. Nós também, né? Nós também, Tarcísio. Obrigado, Tarcísio. A Sandra de Oswaldo Cruz, um abraço para você, querida. Nádia, conheci você na editora Novo Ser, no lançamento do seu livro e te adorei. Obrigada, querida. Estou adorando o programa. Nós também. Abraço. Agradecemos, retribuímos. Ana da Ilha. História é conhecimento. Estou amando o que está sendo transmitido. O programa está muito bom. Beijos na Nádia e no professor. Opa, agradecemos, retribuímos. Retribuímos. E beijos para as atendentes também. É, excelente. Estão lá. Neuza de São Gonçalo, abraço para você. Estou adorando o programa. Abraços. Nós também. Nós também. Braz de Itaboraí, abraço para você. Os druidas foram uma tribo do povo celta? Qual a diferença entre os dois povos? Não, na verdade, o povo celta tinha como classe sacerdotal os druidas. Então, como eu estava dizendo antes, o povo celta tinha os seus guerreiros, seus comerciantes, né, suas matriarcas e etc. E tinha uma classe religiosa. Isso. Quer dizer, os druidas eram celtas. Eram celtas. Eram celtas, só que dentro da sociedade celta, eles compunham uma classe, sacerdotal, que na verdade influenciava em todas as outras, inclusive na jurídica, né? Eles eram juízes também, eles é que faziam as bênçãos nas guerras, que eram sempre constantes, orientavam partos, doenças, por isso que eu falei, existiam os ovates, que praticamente eram médicos, né? Os trovadores, aqueles que mantinham a tradição viva, né? Com as crianças, adolescentes, etc. Aproveitando esse gancho, Adílio, nós aí, e aproveitando aqui a oportunidade que o Braz nos oferece, obrigada, Braz. Você já falou sobre a relação estreita, reverencial dos druidas para com a natureza, não é isso? Era reverencial mesmo. Era uma relação direta. Direta. E por isso eles eram assim, tão estudiosos da astronomia também. Não era só com a terra. Não. Eles Céu têm, e terra. Não é isso? Céu e terra. E na terra, o amor à pedra. Muito, muito. Né? Pode falar sobre isso, Adílio? Claro. Isso é bem interessante porque o que deu origem também, além dos labirintos, a construção das catedrais que depois foram inspiradas nisso, todas de pedra. Porque a pedra é o material mais perene. E esses sabedores disso, nas poucas vezes que faziam as suas inscrições do Ogã, gravavam em pedras, e não em madeiras e etc. Bom, e as pedras, elas tinham, assim como o ferro, algumas propriedades telúricas de energia. Bom, as pedras, elas marcavam caminhos por onde as linhas de energia fluíam pelos terrenos da Europa. Então, existem, por exemplo, Carnac, na França, existe em Portugal, no interior de Portugal, no interior da Irlanda, da Inglaterra, uma sequência de pedras ou deitadas ou verticais, menires, como se chama, que aí são pontos de confluência de energia. Os dolmens são praticamente como se fossem portas de pedra, né? Duas pedras verticais com uma horizontal em cima, como se fosse um portal, né? Onde eram... desculpe te interromper, claro, claro. Que é o monumento lá no túmulo de Kardec, que é no Père Lachaise. Por que será, né? Pois é, né? Justamente o que simboliza o nome Allan Kardec, né? Que é um sacerdote druida em outra encarnação, porque justamente o dolmen era erigido, vamos dizer assim, nos locais onde eram realizadas essas cerimônias na natureza. Na natureza. E elas tinham uma relação, essas marcações, de unir energia da terra e energia do céu. Por isso Stonehenge, por exemplo. já é vastamente estudado que estão em região calendário astronômico, marcando verão, inverno, ou seja, a gente chama de solstício. Se algum ouvinte nosso estiver esquecido do que é Stonehenge... Stonehenge, o circo de pedras. É um conjunto maravilhoso, né? É, exatamente, bem lembrado. É um conjunto lindo, é um circo de pedras, existe na Inglaterra, e que, na verdade... Ele tem círculos internos e externos, alguns faltando, porque não se sabe exatamente... Pelo tempo também, né? De milhares de anos, é certo, cientificamente falando, mas não se sabe exatamente quantos milhares. Exatamente o que acontece com as pirâmides do Egito, né? Se estima uma idade, mas a gente supõe ser muito mais antigo, inclusive a ciência para aquilo. E já se sabe que essas marcações de pedra, elas marcavam um caminho da energia, a gente chama de telúrica, que é o caminho da energia pela Terra... que é a energia da mãe terra, a energia que dá o plantio, dá a comida, que sustenta a todos nós, que a mãe que gera os filhos, nós dependemos da mãe terra para sobreviver. Uhum. E fazendo um parênteses, daí é que surgem, por exemplo, as virgens negras, que normalmente são reverenciadas em grutas, cavernas, né, ou em cavernas com água, porque a água é um elemento feminino, né, as virgens negras, que são negras como a terra, ou seja, é a grande mãe de todos nós. E esses calendários de pedra faziam a relação com o estudo do céu, a energia celeste. Então, os rituais druídicos, eles uniam as duas energias. Eles procuravam unir céu, né, e terra. Bom, esses demarcadores de pedra, eles marcavam as festividades das tribos. Não só, aí no caso, os celtas. Tá? Praticamente todas as tribos da antiguidade, e até celebram hoje... Celebram isso. Celebram, e aliás o nosso calendário é feito assim, ou um calendário solar como o nosso, ou um lunar, como o chinês, por exemplo, ainda usa, é baseado em algum aspecto astronômico. No caso, existiam as festividades que marcavam não só a regulação social, mas a regulação religiosa que os druidas coordenavam. Então, por exemplo, o que a gente hoje comemora como Natal é o solstício de inverno na América do Norte, né? No Hemisfério Norte. Europa, etc. Não só na América do Norte. Bom, parte norte da Terra. E, naquele momento, havia a maior noite do ano e o menor dia, ou solstício de inverno. Então, os druidas recolhiam o visco, que era a única planta que sobrevivia no carvalho, daí, né, eles serem os filhos do carvalho. E aquilo aí simbolizava o momento que o sol estava mais baixo no horizonte. A partir dali, o sol só podia fazer um caminho, astronomicamente falando. Por isso que esse circo de pedra era importante. Eles controlavam por ali. Era ascender no horizonte e esperar pelo renascimento da natureza e viria depois no equinócio da primavera. Que era uma outra festividade. Né? Essa simbologia toda. Que é o que a gente vê hoje, o que a gente chama de ano novo esotérico, que é mais ou menos 21 de março. Né? E entre uma data e outra, existiam datas, uma deu Natal na nossa civilização, que é o 21 de dezembro no Hemisfério Norte, que é o inverno, né? A gente tem simbolismo da nevezinha, do Papai Noel, mas na verdade uma festividade muito, muito antiga de ressurgimento da natureza, que vai vir na primavera depois. Por volta do início de fevereiro e 1º de maio, né, que são festividades, uma ligada a algumas santas, né, católicas, no início de fevereiro, 1º de maio, que é o dia do trabalho, é a época da festividade da procriação, né, da colheita, de você recolher aquilo que a natureza vai lhe dar, até chegar 21 de junho, que é o solstício de verão. A gente falando sempre no Hemisfério Norte, é o dia mais longo do ano. Né? Aqui no Hemisfério Sul troca. Quando é verão aqui, é inverno lá e vice-versa. Então, as datas que eu estou falando para eles no Hemisfério Norte são invertidas aqui, mas são comemoradas da mesma maneira. E o verão era o esplendor da energia, quando, depois da primavera, se colhia, se festejava, se acendiam fogueiras e etc. Porque nos países do Norte, o verão é uma bênção, né? São poucos dias de sol para muitos dias. Exatamente, por isso eles têm verdadeira adoração, né? E daí deu as nossas festividades de São João. Daí as nossas fogueiras, nossas festividades de São João vêm dessa tradição milenar que os portugueses herdaram. Por isso, a gente contou a história, e lá no começo eles passaram pela Península Ibérica, né? Depois nós vamos ter o equinócio do outono, onde o sol vai chegar mais lá na frente, no Hemisfério Norte, vai começar o dia esfriar, né, que é ali por volta de setembro, e depois voltamos ali à festividade de dezembro, quando começa todo o ciclo. Bem, então, o tempo para esses povos, ele não era um tempo linear, ele era um tempo circular, mas uma circular espiralada, daí aquele símbolo da triquetra, ou triquete, ou trisli, tanto faz, de três pontos, que eram espirais. Ou seja, não é voltar para o mesmo ponto, a natureza volta. Volta. Né? Todo é 20... cíclica, é, né? É cíclica, mas ela vai evoluindo, por isso uma espiral e não um círculo. Uhum. Entendeu? É sempre que evolutivo. Que beleza, que maravilha. Luiz Antônio de São Gonçalo, abraço para você, Luiz Antônio. Ele diz assim, Adílio, eu li que há evidências de canibalismo no druidismo. Isto é verdade? Abraços. É. Agradecemos e retribuímos. Boa pergunta. É, existe um pesquisador, inclusive aqui no Brasil, existe um grupo de pesquisadores em Minas, no Nordeste, que estudam a participação dos celtas na Península Ibérica, porque nos interessa, né, a colonização portuguesa. É, não se tem certeza. É, existiam sacrifícios, ao que parece, dois povos conquistados nessas guerras que nós mencionamos, né? Mas não se tem certeza sobre canibalismo. É possível que tenha havido nos primórdios da constituição, principalmente das tribos celtas, porque quando a gente for pegar essa religiosidade, ela avançou, como eu disse, por 4, 5 séculos. A gente pega lá 2 mais ou menos antes de Cristo, como eu falei antes, até 7 mais ou menos. Na verdade, pegando a Irlanda, vai pelo menos até o século 7. E se nós formos depois continuar, né, a gente vai ver que ela continua existindo hoje, que essa tradição, depois já imbuída do cristianismo, ela foi passando de família para oralmente, de família em família, ela ressurgiu na França, principalmente no século XVIII, no início do século XVIII. Allan Kardec vai beber dessa fonte, como Leon Denis depois também fez, né, no século XIX, e nós temos ainda hoje, ainda mais agora, onde a gente está procurando salvar a natureza, existe todo um movimento de meio ambiente, de educação ambiental, essa tradição, mais do que nunca, está efervescente, né? Na França e transbordando pela globalização para todos os continentes, inclusive o Brasil. Isso. Mara de São João, um abraço para você, Mara. Cheguei a tempo, diz ela, de ouvir o programa. Estou adorando o tema. Nós também. E um beijo para a Nádia e o professor Adílio. Obrigada. Agradecemos, retribuímos. O tema está sendo estudado no Leon Denis pela turma DA, História do Espiritismo. Né? É, merece. O Leon Denis, ele, como eu disse, deixou aquele livro que nós já lemos aqui, né? Isso. Que o Gênio Céltico e o Mundo Invisível, e vale a pena ser adquirido por todos os amantes do Espiritismo. Isso. O Rodrigo Jacarepaguá, um abraço para você. Estou adorando o programa, diz ele. A física quântica e a química são minhas matérias favoritas. Porque Freud diz que nós temos uma existência comum aqui na Terra e no espaço. Freud? Freud, Rodrigo? Não entendi o nome, Na verdade, sim, né? Eles diziam, voltando ao druidismo, para a gente não fugir aos druidas, né? O programa, ele tem razão, né, o Rodrigo. É, eles não negavam na questão das reencarnações que você tinha uma função aqui, um guerreiro, alguma coisa, depois você ia retornar, ou como guerreiro, ou com uma outra função dentro da mesma tribo. Então, continuamos no espaço com uma função. Né, isso. Que é parecido ou não com o que a gente tinha aqui. Isso. O Adílio, que pena, porque nós ainda temos muitas coisas. Amigos ouvintes, vocês nem sabem as coisas ainda que há aqui no baú do professor Adílio. Mas vamos rapidamente fazer um destaque especialíssimo sobre Livro dos Espíritos. Amigo ouvinte, você sabe que no Livro dos Espíritos, número 100, não é pergunta, é um item. Isso. Nós temos lá a escala espírita que o Kardec arrumou para nós, não é isso? Exato. De onde vem isso, hein, Adílio? Pois é, nós já sabemos que o nome Allan Kardec é um nome que ele homenageou a tradição druídica, porque através de uma mensagem, né, do espírito Zéfiro, ele ficou sabendo, foi o nome dele, um sacerdote druida, né, lá por volta do ano 58 a.C. a 44 a.C., na época de Júlio César nas Gálias. Bem, aí, de onde ele bebeu, onde ele foi descrever, porque no Livro dos Espíritos está num texto corrido. Isso. Né? Mas, na verdade, essa fonte é a fonte da filosofia do celtismo, do druidismo. A escala druídica tem uma correspondente direta com a que a gente chama de escala, a espírita, aliás, tem uma correspondente direta com a escala druídica. No Livro dos Espíritos, o Allan Kardec coloca que existem três ordens de espíritos. Né, para quem pode consultar agora, e vai dividido em 9 classes. Né? Na primeira classe, os puros espíritos. Né? Na segunda, terceira, quarta e quinta, a ordem dos bons espíritos. e na terceira, a ordem dos espíritos imperfeitos. São aqueles que se depuram e se elevam pelas provas da reencarnação. Os druidas falam a mesma coisa, que no circo de Abred, né, o circo das migrações das almas, das transmigrações, esses espíritos fazem exatamente a mesma coisa. Então ele pegou o que seria a segunda e a terceira ordem, que ele chamou de segunda e terceira ordem, são exatamente os espíritos que no circo de Abred, e é o circo das reencarnações dos druidas, os espíritos vão e voltam até se aperfeiçoar. E a primeira ordem da escala espírita corresponde àquele circo que eu chamei de Gwynedd, ou seja, os espíritos, os bem-aventurados, aqueles que já atingiram a perfeição. Então, Kardec bebeu na fonte lá na França das Galhas. Ou então ele já trouxe dentro dele, né? Ou o que é mais... quando eu digo bebeu, é justamente que ele trouxe com ele. E certamente foi, não só pelo Zéfiro, como Emmanuel, certamente foram orientados. Exatamente, e né? foi orientado por eles. É. Marilena de Caxias, um abraço para você. Sabe que eu concordo com você? Gostaria que a Nádia voltasse outra vez com esse programa, pois o tempo é curto. Parabéns. Mas nós vamos voltar. Vamos, Adilho? Vamos marcar voltar. Um outro dia. Vamos. Cristiane de Piedade, um abraço para você também. Os runas têm algo a ver com os druidas, hein, Adilho? Não. Normalmente há uma confusão. As runas são uma escrita nórdica, mais associada aos vikings, né? E como eu disse antes, justamente para evitar essa confusão, a grafia dos druidas é o Ogã, que são símbolos completamente diferentes. Você falou dos escritos rúnicos, isso, né? Isso, exatamente. Do ogâmico, né? Ogâmico. Vem de Ogã, que são traços e pontos. Isso, que são distintos dos rúnicos, não é dos isso? Dos rúnicos, são distintos. Tá certo. E as encarnações? Você já está falando sobre as encarnações do Kardec, não é isso? Pois é, a pergunta do nosso ouvinte foi interessante, porque quando a gente falou da escala espírita, né, a gente é obrigado a falar de onde vem o nome Allan Kardec, como sacerdote, né, e eu tive a felicidade de descobrir algumas das encarnações, e eu gostaria de deixar aqui para os ouvintes as referências, né, que certamente muitos vão gostar de pesquisar. Eu descobri pelo menos 5. A última... Evidentemente, como o nosso professor Hipólito Leão, né? Entre 1804 e 1669. Bom, mas uma interessante, no ano 531 a.C., bastante tempo, na constelação de Órion, e quem fala isso é Camille Flammarion, na sua obra Narrações do Infinito, de 1869. Seria a primeira encarnação dele, evoluindo como espírito sem cardo. Bom, depois, a segunda que eu consegui descobrir seria justamente dele entre o ano 58 e 44 a.C., né, quando Júlio César invade as Gálias, como sacerdote druida, como o espírito... Allan Kardec. O Allan Kardec, que nós conhecemos como o espírito Zéfiro falou. Isso pode ser encontrado, descrito, nas obras póstumas, né, o livro da FEB, inclusive, tem. Quem quiser pode adquirir pela FEB, e o discurso do Camille Flammarion, na página 23 da edição mais comum, vai citar justamente os druidas. O Léon Denis, na obra, eu já mencionei, claro, né? Existem dois artigos do século XIX, precisamente dos anos de 1858 e 1869, na revista Espírito, ou Espírita, que fala da relação entre druidismo e espiritismo, e também no livro O que é Espiritismo, né? Henri Saussure, né? E é um biógrafo importante. Bem, e também temos no romance Herculano, do Rochester, uma outra menção que não dá para discutir hoje, né, de Quirílios Cornélios, de Kardec. E antes do nosso professor, entre 1369 e 1415, Omian Hus, que foi um filósofo reformador na Boêmia, que hoje é a República Tcheca. Uma psicografia de 1857, e que infelizmente os originais se perderam com a invasão nazista à França, mas foram copiados antes de se perdessem. Então, pelo menos essas são documentadas em livros e em psicografias. Isso. Maria, um abraço para você em São Gonçalo. Ela pede para repetir o nome do livro. Nós não sabemos qual é o livro, porque o professor citou vários. Fazer o seguinte, você liga quando terminar o programa. Isso, o professor Adílio passa diretamente para você. Neuzete Sulacap, o esoterismo tem ligação com os druidas? Sim ou não? Sim, existe uma parte esotérica, mística, sim. Isso, um abraço para você, Neuzete. Só para encerrar aquela oração, rapidamente? Rapidamente. Eu trouxe aqui uma prece druídica que algumas tradições usam. Bom, dá-nos, ó Deus, o teu apoio, e com teu apoio a força, e com a força a compreensão. E com a compreensão, a ciência. E com a ciência do que é justo. E com a ciência do que é justo, o poder de amar. E com o poder de amar, o amor de toda coisa vivente. E no amor de toda coisa vivente, o amor de Deus. De Deus e de toda a bondade. Auem. Auem é como se fosse um amém. Um amém. Mas quer dizer o fluir do espírito druídico. Do espírito. Professor Abdílio Jorge Marques, que deu uma aula monumental para nós. Muito obrigada por estar aqui conosco no Novos Rumos. Você vai voltar, os ouvintes aqui já intimaram você e eu também. Então, muito obrigada, que Deus o ilumine. Amém. Guarde obrigado. A você, a sua família, a Rosana e as suas crianças lindas. Obrigado. E amigo ouvinte... Amigo ouvinte, nós estamos encerrando esta brilhante edição do nosso Novos Rumos com o professor Adílio Jorge Marques. Tem uma linda quinzena, um grande abraço para você. Obrigada a você, amigo ouvinte, que nos ajudou a construir esta edição do nosso programa, que tem, como você sabe, reprise. Sabe quando? Domingo, 22 horas. Até lá. A Rádio Rio de Janeiro apresentou... Novos Rumos.